Pode comer com dois antivais. Meus atiradores têm caca na bunda, metralhando merdas que entopem sua sunga. Se tu vê um volume, não é academia, é calça de moletom cheia de merda mole. Tão com colchão do Lula molusco parecendo bunda gorda. Esquadrão do boga sujo, só cagão na trilha. Atiradores de elite com cueca fredérrimo. Se tu vai levar de areia, Samuel Notícias. Batalhão é especializado em atirar os canhões. Atiradores de elite te dão rede cheat. Te mataremos com fezes ao invés de usar dinamite. Nossas balas são mortais, temos bazucas anais. Nossas postas te assassinam e cagaremos em cima dos teus restos mortais. Diarreia exclusiva pra te destruir. Vou soltar um coletão e atirar em ti. Esquadrão é especializado em matar com peidão. Matar com peidão. Matar com peidão. Matar com peidão. Matar com peidão. SPG vai te matar com peidão. Matar com peidão. SPG vai te matar com peidão.